714, chama Recife agora, frequência 2685, alterna 25, 2645. 2685, 2645, paterno. Flete final S, 3891, no chame torre 118, 3195. 3895, obrigado. Só 3171, 3192000. 4 milhas do Estado, visual melhor. 3891, novo estado, informe checado, vento 130 graus, 89, tan 3891. Vai falar. Tá passando sim, ó, a baixada de trabalho agora é o 3891. Só alugou a 994, portão 3, inspecionamento. Gol 994, na ponte 3, autorizado, post, acionar a chave táxi. Câmara para o táxi, 4. É 06, pushback na meta, no 05. Zero meia, ponte 5, tá livre, push acionar, chame táxi. Chama pro táxi, é 06. Para o controle. Bom, autorizado, ajuste 1013. 3891 no solo 50, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219. Instalador Goa 1896, portão 10 para pushback somente. Fala, Baranca 3891. Uno 896 na ponte 10, autorizado, puxa sinal, chame pro táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, Uno 896. 3891, informe antes da Juliette, tá 3891. Antes da Juliette, tá 3891. Tá pronto para o táxi, jogou 1994. Uno, Uno, Uno a bordo, 2 horas e 10, Salvador. Ok, livre táxi à direita, até o ponto de espera da 10. Lá chama a torre 1895, ajustado 1013, Goro 994. Autorizado, à direita no ponto de espera 1895, 1013, 994. Localizador, tem a 3170. Tá 3170, complete final LS, chame torre 1895, tá 3170. Torre 1895, 3170, boa. De altura. 114 é boa, é isso? 114, confirma. Ok, copiado. Táxi em frente, via parte 1, após Índia, Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1895, altímetro 1013, ou no 606. Pátio Índia Alfa 13, chama pronto, 2895, boa, 606. Ok, 3891, observe o início do táxi do 737 à sua esquerda. Após ingresso pela Juliette, a retaguarda desse tráfego, prossiga até o portão 02. Observando a Juliette, portão 02, 3891. Para o táxi com 181 a bordo, autonomia 0231, alterando Mateo. Ok, autorizado o táxi, via pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10. Lá chame a torre 1895, altímetro 1013. Como 1013, autorizado o táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera da 10, 1995, voo 1896, boa noite. Voo no 606, na escuta? Voo 606, na escuta da torre? Ah, escuta. Você tem condições de puxar um pouquinho à frente para possibilitar a aeronave que está a cauda ingressar no portão? Sim, vamos chegar um pouquinho à frente aqui. Obrigado. 1 994, após a passagem do Airbus na curta final, a linha mantém cabeceira 1-0 no 994. Passagem a linha mantém 1-0 no 994. Tem certeza que falou com ele? Eu falei com o colega aqui do lado da torre e ele falou com ele. Um 3170, solo 56, libere à direita, chame solo em 1219. Direita 219, tá 3170, boa. Tá. Solo Salvador, bom dia, tá 3170. Bom dia, 3170, prossiga o táxi via Alfa, após Juliette para a ponte 06. Alfa Juliette para 06, não 3170. Após a corrida do tráfego da companhia, ali mantendo 0. Após a decolagem da aeronave, a linha mantém só 0, gol 606. Nove, nove, quatro, decolou 59, controle em 1-1-9-8. 1-9-8-1-9-4. Controle, Salvador, boa noite, gol no 9-9-4. Voo 994, contato, suba mantendo 350 na saída Pucajamo após direto, voo 994. Pucajamo após direto, sobe 350, 1606, livre decolagem no 0130 graus com 89 no 1606. Iniciando, voo 1606. Salvador, boa noite, gol no 896, quando no ponto estará dando 0? Ali mantém cabeceira no 0, gol no 896. Ali mantém no 0, gol no 896. Uno 606, decolou 02, chama agora o controle na frequência 1 119 8. 7198, deu uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 606, vai passar 2000 na boca. Gol no 606, contato, subiu até nível 390, no C da Puca, Jama, pode zipar. Puca, Jama, zipar 390, 606. Oito nove meia, livre decolagem no 0, 120 graus, 8 nós. Cuidado, decolagem no 0, iniciando o gol no 8 9. Uno 896, decolou 04, controle em 119, decima 8, boa noite. 198, boa noite, boa noite, 96. Controle de Salvador, boa noite, boa noite, 96, decola, Puca, transição Aracaju. Boa noite, 96, contato, mantém nível 370, na Puca, Jamo, após Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, gol 1896. Gol 994, chame Recife agora, frequência 12685, alterna 25, decimal 45. 494. Controle, chamou o Gol 994. Afirmo, chame Recife agora, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, boa, obrigado. A frequência é 12685, alternando 125, decimal 45. Ou 994. Chame Recife agora, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, decimal 45, boa noite. Boa noite. Tricinho 20, Tiana, identificação, desse mantenha, altitude 2000, autorizado Via, chegada Mari, ajuste no 093, então 3520. Autorizado, descendo a 5000 após ETAP 2000 para o final LS, ETAP Duna, então 3520. Mantém 5000 na proa no rumo aí de ETAP, e após ETAP voe Duna para o final LS, então 3520. A gente confirma agora na 4-2 equipamento para o número 2. Gente, obrigado. Confere e chame Recife agora, frequência no 2685, alterno 2545, voo no 896. 2685, alterno 2545, Recife, voo no 896, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Airport Zola 024 to Lima Papa Papa Tank. Ready anytime. Okay, wait a minute to copy your C clearance. I'm gonna check your route. Okay. Thank you. Após desvios, caso tenha condições, vou ir no rumo de ETAP. Tango, flight level 350, negative 370. Level 350, upper Zulu 10 until Natal. After upper November 873 until Intol. Then via flight plan route. Runway 10 left turn, Puka departure and depart transition. Salvador departure control 119.8 and squawk 5544, Air Portugal 024. Air Portugal 024, to Lima Papa Papa Tango, flight level 350, 8750, number Zulu 10, Natal, upper November 873, install Western route, runway 10, left turnout, book is departure, depart transition, departure frequency 119 decimal 8, and book 5544. Report to start up and pushback. Okay. Gente, após entrar, pituna para o final S, ali descer e manter dois bancos. Salve Salvador, na escuta do Tango Mike Fox. Tango Mike Fox, prossiga. Um bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área Renvel, pátio 3, posição número 4, para o finger de número 8. Ok. Para o fim. É o. Do pátio 3 até a posição 8 aqui no pátio 1, não é isso? Positivo, senhor. Ok, reporte para o ingresso no pátio 1, ok? Inicie o recuo da aeronave, prossiga aí com o reboque e chame para o ingresso no pátio 1, mantendo a minha escuta permanente. Será feito, muito obrigado. Ground airport 12024, ready to push and start on direct 1-1. Okay, pushback and startup approved, call me for taxi. Report 1024. Call me for taxi, clear to push and start. Tango Mike Fox, El Salvador. Pronto, senhor. Ok, pode prosseguir com o reboque, porém não ingresse no pátio 1, ok? Mantenha-se ainda no pátio 3. Será feito, senhor. Realizador Campo Avista, está 3520. 120, complexo final S, torre 11895. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, 3520. 120, boa noite. Continue a aproximação no 0, vento 130 com meia dúzia, informe checado, TAM 3520. Baixado para lá, 3520. Em pouso livre, pista no 0, TAM 3520. Livre posto, 3520. o Mike Fox retornando. Prossiga. Não aguardo com autorização do ingresso, ok, Captain? Afirmativo. Dê passagem ao Airbus 330 da TAP após ingresso para a ponte 08, ok? Após o TAP. Será feito, graças. Aeronave Portugal, Zero Tufão, Fotex. Zero Tufão, go ahead. Ok, clear. Tax approved, main April, engine alpha, until holding point, contact the tower 118.95, approaching there, okay, QNH 1013. Engine alpha, and 118.95, approaching. 03 on QNH. Tá, 3520, reporte antes da Juliette. Então 3520, mantém a posição antes da Juliette. O Tango Mike Fox é o solo? Prossiga, senhora. Só retificando a instrução, dê passagem ao TAP e ao TAN à sua direita, ok? Após o TAN ingressar no pátio, está livre até o 08. Será feito, obrigado, senhor. O TAN 3520 dá passagem ao 330 da TAP, após prossiga pela Juliette, portão 03. Após o TAP, Juliette, 4-0-2-4, clear for clear to line up and take off runway 10, wind is 130°06 knots, Air Portugal 024. Line up and take off, runway 10, 024. Solo, é o Mike Fox retornando? Prossiga. Informando o ingresso, senhor. Ok, informe no término do reboque. Será feito. Oito no meia, dessa via chegada Mari até 2000, ajuste no 013, aguarde procedimento TLS aqui também. Bom dia, Mari, 013, o TLS aqui também, bom, oito no Portugal 024, Bonnet 35, Salve Rio de Porto 119.8, boa noite. Boa noite, decimal 8, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Portugal 024, radar can correction, Skok identity 5544. Identity 5544. Radar can check the departure, climate template level 350, Puka Jamo Zipar departure. Puka Jamo departure level 350, Portugal 024. autorizado final LS. Autorizado final LS, voo no 8 no meio. Zero two four, contact now, receive center on frequency 126.85, if unable, 125.45. Receive center 2585, if unable, 2545, response call 024, boa noite. Boa noite, boa viagem. Muito obrigado. É o Mike Fox retornando. Prossiga. Informando o término do reboque, ponte 8, obrigado, bom dia, senhor. Ok, bom dia.